Léo Santana e Luísa Sonza. Essa noite é certo, dá problema. Fudeu. Vai beber sem taxa, passa sem pena. Fudeu. Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada. Gostar de cara e também gostar de mim. Século 21, tá tudo certo, não tem briga, não. Tá maluquinha, tá maluquinha. Tá dando uma sentadinha e gosta da roçadinha. Tá maluquinha, tá maluquinha. Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha. Essa noite é certo, dá problema, fudeu. Vai beber sem taxa, passa em pena, fudeu. Chegou na pista assanhada, ela tá pra onda, tá toda desregulada. Gosta de caras e também gosta de mina. Século 21, tá tudo certo, não tem briga, não. Tá maluquinha, tá dando uma sentadinha, gosta da roçadinha. Tá maluquinha, tá maluquinha, tá dando uma sentadinha, gosta da roçadinha. Rala, roça, joga, senta, rala, roça. Mas gosta da roçadinha. Tá maluquinha, tá maluquinha. Tá dando uma sentadinha, mas gosta da roçadinha. Rala, roça, joga, senta. Rala, roça. Rala, roça, joga, senta. Rala, roça, joga. Essa noite é certo, dá problema. Ai, meu Deus.